Eu queria jogar o bando de bola, eu queria me jogar na cabeça também, tá? Eu só deixando ele mesmo. Ah, é? Mas eu tenho que chamar, né? Deixa ele entender. Cadê que acabar o bando de bola? Deixa ele entender. Onde paramos na última sessão? Vamos lá. Vocês estavam em... no Castelo do Carvalho Pálido para participar de um torneio de samurais para exaltar as virtudes da casta samurai, a casta mais nobre de toda a Rokugan. E aí o anfitrião Asako Shizu faleceu. Foi assassinado, brutalmente assassinado, com uma facada nas costas. E vocês foram fazer uma investigação a pedido do conselheiro dele, do Karô dele, o Isawa Masahiro. Primeiramente, quando ficaram sabendo a notícia de que ele tinha sido assassinado, o conselheiro perguntou se alguém tinha visto alguma coisa, se alguém podia dar alguma informação. Imediatamente, o membro do clã Leão, o... e Komakatsu disse que tinha visto alguém do dragão vindo do local do assassinato. E aí o Miromoto Hai foi incriminado. O Isawa Masahiro pediu para que vocês investigassem. E vocês descobriram as seguintes coisas. De fato, foi alguém com vestes do clã do dragão que matou o Daimyo local. E a Gyomei encontrou um pedaço do tecido na mão do morto e cheirou, identificou e memorizou esse cheiro. Vocês descobriram que o Miromoto Hai e a Doji Aiko têm um romance secreto e que eles estavam juntos na hora do assassinato. Só que ela estava cometendo adultério, então para ambos não caírem em desonra, o Miromoto Hai, ele aceitou ser incriminado para manter a honra dos dois intacta. Ele disse que teve uma roupa dele que foi roubada, mostrou uma roupa parecida para vocês, e dali para frente a Guiomei começou a fungar no cangote de todo mundo, cheirar todas as pessoas que ela encontrava, para ver se alguém tinha um cheiro parecido com o que ela detectou no morto. Até agora não encontrou o cheiro igual. É bem lógico. Vocês descobriram que o corpo ele foi virado, ou seja, o tecido foi plantado na mão do falecido, do assassinado. Conversaram com o Miromoto Hai, ele confessou o caso de adultério dele. Conversaram com a amante dele, a Doji Aiko, que confessou também. Conversaram com o marido dela, o Doji Yujiro, que durante o assassinato ele estava concentrado nas obras de arte dele. Ele é um fanático por isso, como vocês perceberam. Então descartaram que tenha sido ele o assassino, o real assassino. O Kawakami foi no quarto do Masahiro, viu que tinha uma anotação dele com alguns possíveis suspeitos, incluindo o cara do dragão que foi o incriminado e os dois membros do clã Escorpião. E no quarto da Doji Aiko, o Shiro viu que tinha uma mesinha com uma faca e papel e pincel e tinta, como se ela fosse escrever um haiku. E essa é as características de alguém que estava prestes a cometer um seppuku. Por conta das confusões que o Kawakami aprontou para conseguir invadir o quarto do Masahiro e investigar, ele acabou levantando suspeitas. O Ikomakatsu do clã Leão ficou desconfiado dele. Ficou encarando ele enquanto ele conversava com o Bayushi Ejiro, do clã Escorpião. E aí o Kawakami foi até ele para tentar desfazer as suspeitas, explicou que estava passando mal, tudo. E aí ele já dedurou pro anfitrião: ó, nossa amiga aqui tá passando mal, a comida tá estragada. Ele tá sem quarto, providencia um quarto para ele. E aí com isso, o Isawa Masahiro ele percebeu, ele entendeu o recado, e aí disponibilizou um novo quarto pro Bayushi Kawakami, e deixou uma pessoa de vigia nesse quarto, quer dizer, de vigia não, deixou uma pessoa à disposição dele lá pro que ele precisasse. Do lado de fora. Posteriormente, a Gyomei e o Shiro foram até o salão principal conversar com o cara do leão, o Ikomakatsu. Descobriram que ele já era amigo de longa data do Shizu, Asako Shizu, o assassinado. E aí ele disse, né, é realmente uma grande pena ele ter morrido, né? Mas que bom que está tudo resolvido agora e sabemos que o Miyamoto Hai é um assassino, não é mesmo? No que ele falou, não é mesmo. A Gyomei engoliu em seco, assoviou, olhou pra cima, olhou pro lado. E aí o... o Toritaka Shiro, que não pode mentir, ele ficou se segurando lá pra... Não discordar do Ikomakatsu, ele ficou lá... se segurando e teve um desmaio, passou mal, porque gastou ponto de vazio. E aí quando ele desmaiou, o Ikomakatsu já fez um alarde. Nossa, ele desmaiou. Ai, ai, a comida está envenenada. A comida está envenenada. Alguém deve ter envenenado a comida. E aí cobrou satisfações do Bayushi Ejiro, dizendo que houve um assassinato. A comida possivelmente está envenenada. E que dado ao histórico do clã dele, ele devia explicações a todas as pessoas ali presentes. Irritado, o Bayushi Ejiro disse que não ia suportar, não ia aceitar essa infâmia, essa ofensa contra o seu clã, e desafiou o Ikomakatsu para um duelo. E foi exatamente nesse ponto que nós paramos. O Bayushi Ejiro gritando, pois eu o desafio para um duelo, não vou aceitar esta ofensa contra o meu clã. Escolha seu campeão. E é nesse ponto que estamos. Agora o Marco morre. Exato. Desafiar os outros assim é uma belezinha. Todos estão reunidos lá, menos o Kawakami, que foi pro quarto lá destilar seu ódio, curtir o ódio pelo Ikomakatsu. De morte não tô nem sabendo. Bom, o que vocês pretendem fazer, tá? Quando ele fala, eu desafio pra um duelo, fica aquele climão no lugar ali. Aquele climão tenso. Tem algo que a gente possa fazer? Porque assim, é normal, né, esses duelos no... Ah, é. No universo, né? Eu acho duelos que são normais. Conta apenas dele, fala, boa sorte. Então, os duelos, eles são normais, tá? Porém, tem todo um ritual oficial para se poder fazer um duelo. Esse ritual oficial envolve, inclusive, pedir permissão para os seus daimyos. Algo que nem sempre é seguido à risca. Normalmente o duelo acontece, as permissões vêm depois, porque o povo gosta de ver ao sangue. Bom, nesse interim, o Ikomakatsu, ele olha ao redor, assim, espantado, como quem demonstra que não esperava uma reação dessa tão grave, assim, tão extrema. Pode falar. Assim como eu consigo sentir que alguém tá mentindo, tipo, poder top, batimentos cardíacos, eu consigo sentir se alguém tá feliz com isso do duelo, de todo mundo que tá lá? Você pode tentar. Tá. Aí vamos fazer uma jogada pra todo mundo, porque é muita gente, né? Sim, pode jogar um teste de investigação. A ênfase desse teste é notar. Vamos ver se você consegue aí. E a dificuldade, deixa eu ver. Como tá todo mundo ali no meio, a dificuldade é 25, tá? Tá, boa. É difícil o teste. Carregando. Ô Jeff, não recupera um ponto de vazio agora no começo da sessão, né? Não. Só quando vocês descansarem. investigação, então. Vamos lá. Vocês não descansaram. Ah, vai que explode dado aí. Vamos ver, vamos lá. Você pode. Lembra que você. Bom, você já gastou vazio, né? Lembrem, gente, vocês podem sempre gastar vazio pra melhorar os testes. E vocês podem adicionar incrementos aos testes pra conseguir efeitos especiais. Aumenta a dificuldade e consegue coisa extra. Jeff, peraí que não foi, vou recarregar o Roll20. Se quiser continuar na narração. Não, tudo bem, vamos lá, com calma. Mais alguém quer fazer alguma coisa? Quer dizer, fazer? Meu Deus, eu não sei, eu acho que assim, meu personagem ficaria muito chocado assim na situação de tudo que tá acontecendo. Eu tenho que perceber alguma coisa também. Ok. Mesmo teste, investigação, ênfase notar. Se você tem a perícia, clica no treinado. Se não, é no destreinado. E aí, se tem a ênfase notar na perícia também, clica no dadinho da ênfase. Quase deu. Jeff, jogou? Não rolou. Não rolou, não. Rolou sim, só que foi um resultado podre. Foi ideia. Foi ridículo. Não. Ok. Dona Guilherme. Interessante isso aqui. Diga. E aí, Xoliana? Mirumoto Hana. É qual mesmo? É investigação. É... Aí você vê se tem anotado ali no campinho, no campo das ênfases, vê se tem anotado notar. Se tiver notar, você vai rolar o dadinho do E. Se não tiver e você tiver pontos na perícia, o dadinho do T de treinado. Se não tiver nada de nada, aí você rola o D de destreinado. Abraço capeta e seja feliz. É que cortou. Porque, é que tipo, cortou. Aí eu... Ah, tá. Você tem pontos nessa perícia? Investigação. Investigação. Valeu. Não. Achou aí onde tá ela? Aham. Investigação. Você não tem treinamento nela. Então você vai rolar o primeiro dadinho aí, o ST, sem treinamento. Ai, gente, por que, que eu tento, né? A dificuldade já era 25 mesmo. Eu só fiquei muito choquista, não sabia o que eu fazia, se o cara tava morrendo, desmaiado, se ia cabeças rolar. Não sabia o que tava acontecendo. Fiquei desnorteada. Aquela sensação assim, né? Tipo, a sensação da monja, né? De tipo... Grita, corre, chora, esconde, não sei. É meu estado de espírito. É isso aí, sempre corre em círculos, grite e chore nessas situações. É uma boa tática. Bom, no meio desse burburinho que começa ali, todo mundo cochichando uns pros outros, alguns estupefatos, emudecidos ali com o que aconteceu, tá? Vocês veem que o Ikomakatsu, ele para assim... Ele olha ao redor, vocês sentem que ele não esperava essa reação do Bayou Shedira, ele não esperava ser desafiado para um duelo. Ele começa a olhar ao redor ali, buscando com os olhos, como se procurasse assim um socorro com o olhar dele. E aí ele olha para o Bayou Shedira, ele respira profundamente, encara ele e fala, está bem, aceito o seu desafio, que a verdade seja provada através do fio da espada. Aí ele olha ao redor. Será que algum dos nobres convidados se disporia a ser meu campeão nesse duelo? E aí, alguém quer ser campeão dele? Dá algum problema a gente falar não? Ou tá tudo bem? É desonroso? Vocês não são obrigadas a aceitarem o duelo. Vocês podem simplesmente se calar ou podem simplesmente dar uma resposta adequada pra ele. Não é desonroso. Elô, você faz as honras? Ninguém quer. Não, eu não concordo, mas eu não tô afim de quebrar meu voto de silêncio. Não, sim, mas aí eu já falo por todo mundo. Se a Gabi não quer, não. Não, não pode falar. Ah, o Kenji tá desmaiado, né? Então o Kenji não tem nem... Nossa, é verdade. Ele tá acordando nesse momento em que o Ikomakatsu, ele fala: alguém quer ser o meu campeão? Aí ele acorda, olha aquela cena bizarra. Joga um teste, Cage. Se você levanta a mão e é ruim. Presente. Quem que fez o Ikomakatsu, né? É. Aí o personagem do Kenji levanta assim, ai, aí o Leon olha pra ele, isso aqui, ó. Eu viro pra ele e falo, agradeço o seu convite, Katsu-sama, mas não acredito que eu seja a pessoa adequada pra representá-lo neste duelo, neste momento. Entendo. Perfeitamente. Bom, eu vou rolar um dado aqui pros NPCs. Vamos ver. Eu só tenho... pode os NPCs que são embuchis, né? Sim. Shugenja não vai lutar com espada, né? Não, vai que ele nunca sabe. Eu tenho dois bushis aqui, ó. Kitsune Sanai e o Shinju Shuruji. Vou rolar o dado aqui, se der par, o Shuruji aceita. Deu par. Shuruji aceita. Deixa eu ver pra Kitsune Katsu se ela aceitaria também. Também. Mas primeiro o cara do unicórnio. Tá? O cara do unicórnio, ele dá um passo à frente. Ele dá um passo à frente. E aí ele faz uma reverência, tá? Pra todos. Ele faz uma reverência, ele olha feio pro Bayou Shediro, olha pro Ikomakatsu e ele fala: Katsu-san, eu me ofereço. Eu serei sua espada e defenderei a sua honra. Se sua acusação for verdadeira, o escorpião cairá perante minha espada. E que isso seja o início do fortalecimento dos laços entre os nossos clãs. E vocês percebem que ele já começa a fazer uma politicagem ali. Já começa a chamar ex-presidente pra tirar foto fazendo V da vitória com vacina. Nossa, meu Deus. Bayou Shediro-san, onde está o seu campeão? Aí ele sorri, vocês veem ele sorrindo por trás da máscara. E aí ele fala: no momento, ele está repousando em seus aposentos. Mas antes, preciso ver se ele aceita ser o meu defensor. Mas não tenho dúvidas de que ele defenderá a honra de nosso clã contra as acusações infundadas do Leão. Bom, nesse interim, o que vocês fazem? E agora eu vou com dor de barriga e tudo matar os outros. Ô, Bayushi, Kawakami. Eu não sei, mano. É um negócio muito, tipo, sei lá. Tipo, é muito estranho você chegar e interromper, não sei, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não sei mais. É o normal, é o normal. É o normal. É uma situação totalmente surreal, totalmente absurda. O cara xingou o outro e o outro falou, vou te matar agora. E todo mundo tá de bem com isso. Pois é, exatamente. Inclusive um cara que não tem nada a ver com o rolê, ele falou, não, eu morro no teu lugar se for preciso. Eu acho que devia ser um duelo de palavras, não é dois diplomatas? Eles ficam lá argumentando, o famoso debate, e no fim a gente leva pra presença. É, aqui não tem isso não. Não, não é espadada nos outros, deixa. Não, ela morre. Bom, o Kawakami sentiu o cheiro de... O Kawakami sentiu o cheiro de briga. Joga um... E decide descer... Joga um teste de notar aí, de investigação notar, pra ver se você escuta essa barulheira toda, tá? Como aconteceu um tumulto ali, o Ediro gritando, eu não vou suportar, eu não vou aceitar essa ofensa contra o meu clã. Eu desafio para um duelo, ele berrando, tá? Então é fácil a dificuldade pra você passar. É 10 o teste. Joga a investigação notar, a ênfase. Se você passar, você pode descer lá pra tomar as dores do seu clã. Eu realmente, eu acho que assim, eu realmente tô interpretando bem. Nossa, deu muito bom meu dado. Nossa senhora, não tem inspiração. Não tem inspiração, né? Nossa. Ô Marco, você tem sorte, alguma coisa aí? É o quê? Sorte, alguma coisa aí? Algum recurso pra rerolar esse teste ridículo aí? É baixinho, mano. Tem que rerolar. Vai lutar do mesmo jeito. Ah, na real, nem ligo, porque eu quero ir pra porrada mesmo, então fica assim mesmo. É bom na surpresa também. A espada já tá afiada já. Então tá. Desde o RPG dos Anjos. Pois é, desde o RPG dos Anjos que eu tô querendo matar aí, tá difícil. É uma treta mesmo. Bom, com essa mudança aí no contexto, agora o unicórnio vai lutar defendendo o leão. A Hannah e a Guilmei, que estavam atentas ali no... Nas motivações das pessoas, vocês podem rerolar o teste de vocês. Obrigada, que eu tava atenta daquele jeito, né? Tipo assim, atento, desesperado, não sabia o que fazer. Porque... Lembrem que vocês podem gastar ponto de vazio pra melhorar o teste, tá? O que a gente precisa jogar pra... E quanto que é a dificuldade? A dificuldade... é 20 agora. Nossa! Gastando ponto de vazio, você pode rolar 1k1 a mais. Ou, como você não tem treinamento na perícia, você pode jogar como se você tivesse treinamento na perícia. Que em termos de dados rolados e mantidos, dá na mesma. Só que você, isso permite com que os seus dados explodam, entendeu? Se quiser, se não quiser, joga brutão aí. Ô, Jeff, que não deu, não. Não deu, né? Foi só 13. Vocês não vão perceber nada. Eu podia perceber Eu posso tentar, Jeff. O assassino tá desfilando de cueca na frente de vocês. Vocês não estão nem vendo. Pode tentar, pode. Jeff, eu não posso fazer um do unicórnio em específico? Tipo, esse... Foi para todos e pro do unicórnio fazer um separado, que nem eu fiz aquela hora. Eu não entendi, Elo. Repete. Tipo, porque aquela hora que eu tava cheirando as pessoas, Você me deixou fazer um teste, tipo, pra duas pessoas específicas que eu queria fazer. Certo. E um teste pra o resto. fazer a mesma coisa agora? Tipo, pode. Esse teste valer pra todo o resto e fazer um teste específico pro cara do unicórnio? Pode. Aí a dificuldade baixa pra 15. Tá, esse foi pra quanto? 15. Analisando pessoa a pessoa. Ela vai analisar os dois caras do unicórnio. Eu disse, na minha vida, entendeu? É isso. Nossa. Eu tirei 5. É. Não dou. Ô, Jeff, o ouvinte não gosta. Tá difícil hoje. Troca a cor dos dados, Elô. Eu posso trocar um, né? Meio que em parceria. Oi? Elô. Troca a cor desses dados aí, menina. Vou trocar. Você tá jogando de caranguejo, mas com dado do dragão? Você tá doidinha? Nunca vai dar certo. Isso, dado do escorpião é bom. Como que troca a cor do dado? Embaixo ali tem o seu nome, clica no quadradinho que tá do lado do seu nome. Ah, quadradinho colorido. Novo mundo se abriu. Certo. Beleza. O Issal Amassahiro. Hã? Eu quero. Eu perguntei se eu podia fazer, tipo, um teste junto com a. Com a Elô também. Pode. Tá tentando. Pode sim. Individualmente, porque, assim, geral tá difícil. Você quer analisar quem? Eu não sei, porque tem tantas pessoas, o movimento tá todo. Eu tô muito confusa. Tem muita gente ali. Então deixa eu lá, velho. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Mas ok. Eu tô desesperada mesmo. Ok. O Issawa Masahiro, o novo anfitrião, né? Ele entra no meio dos dois. Né? E aí ele fala, senhores... Por favor, eu peço que contenham os ânimos. Eu entendo que acusações graves, elas não podem ser toleradas se forem infundadas. Mas eu lhes peço que se acalmem. Há todo um protocolo para se seguir num duelo. Se desejam realmente duelar... Eu, não. Na posição de conselheiro do meu falecido senhor, peço para que então esse duelo seja feito apenas ao primeiro sangue. O Bayushediro, ele olha, ele sorri. Sabe aquele sorrisinho sarcástico, malicioso? Ele sorri e ele fala... É claro, Issawa Masahiro-san. O duelo será ao primeiro sangue. Não há com que se preocupar. Não há interesse algum do clã Escorpião em trazer morte à sua casa, à sua morada. Ao ninho da Fênix. Não se preocupe com isso. Nosso interesse aqui, nesse dia, é justamente, tão somente... Atender ao desejo de Asako Shizu de provar e exaltar as virtudes do Bushido. Não há com o que se preocupar. É meu sonho de arrancar uma cabeça, não vai ser hoje. O do unicórnio, ele olha e ele fala: de acordo, ao primeiro sangue. Mas advirto para que você ou o seu campeão estejam preparados, pois minha espada é muito afiada. E eu não me responsabilizarei caso esse primeiro sangue seja também o último. Ah, então pode acontecer isso. Já gostei. Já mudou a história, velho. O primeiro sangue pode ser o último. Então, tipo, cabeças podem rolar ainda. O Edir, ele vira: Issawa Masahiro-san, se possível, peço para que envie um dos seus servos para chamar o meu companheiro de clã. Gostaria de saber dele se ele aceitaria defender a honra de nosso clã. Claro, e aí ele já chama um servo para ir buscar o personagem do Marco. Ah, enquanto isso eu tô lá fugindo o Kenji, entendeu? Porque ok. Coitado da criança que falou. Já tá melhorando. Já tá mais de boinha ali. Vendo tudo que tá acontecendo. Lá em cima. No papel arroz, né? Na portinha de papel. Deixa eu explicar pra ele o que o desmaio dele causou. É verdade. Se ele acordar, isso daí não encerra? Levanta, acorda o Kenji. Nossa, tá bem. Não foi veneno, não. Não, é porque a treta aconteceu por causa da ofensa, né? Não por causa da comida envenenada. O cara está ofendido. Ele não vai continuar se sentindo ofendido. A Elo já tinha dito. A Elo já tinha dito antes que isso é normal acontecer com ele, dele ficar. Ele tem uns desmaios, assim, ele tem uns chiliques. Que não era veneno, não. Não é veneno, não. Esse moleque é assim, moço. Seu moço. Mas não adiantou. Não adiantou. É, caralho. Não, mas vai que, sei lá, não legitima a palavra dela, não sei. Aí, tipo, sei lá. Legitima, mas a ofensa foi proferida mesmo assim. E agora não tem mais como voltar atrás. De novo, né? Você para pra pensar, o cara do leão já tava lá, todo X9 com o escorpião, olhando ele estranho, entendeu? Já tava rolando uma. Já tava o sangue fervendo dos dois lados ali. Bayushi Kawakami-sama? É. Pode falar. Eu não sei se faz sentido ou se pode ajudar no andamento da história. Uhum. Mas assim. Eu acredito, assim, que minha personagem, assim, já tá meio nessa, assim, tipo, não sei, sabe? Tipo, nesse rolê de não ter sentido tantas as coisas, assim, as brigas das pessoas, assim, em si. É desonroso se eu sair do lugar? De novo. Não, tipo, quem sabe eu tentar procurar outras coisas, assim, do lado de... Outras, porque assim, eu sei que, tipo, tem gente lá. Certo. Funciona assim. Você virar as costas e sair sem dizer nada é uma desonra. Mas eu faço Inclusive, isso é falta de educação no nosso próprio meio, né? Agora, se você fizer toda a reverência, né, você explicar que você tá saindo direitinho... Tá? Ainda que não seja com palavras, aí não é desonra. Tá, eu ainda tenho meu cajado? É? Eu ainda tenho meu cajado? Sim, com você. Então eu vou bater um cajado assim no chão, fazer... Faço um sinal assim de tipo, basta. Deu pra mim hoje. Não concordo com isso. Aponto pro Kenji, que já tá acordado. Olho feio pro cara que fez a ofensa. Agora eu posso sair sem perder honra? Ainda não. Por enquanto você tá sendo assim, vamos dizer, rude com as pessoas. O que eu preciso fazer? Hã? Por enquanto você tá sendo rude com as pessoas. Entendeu? Se você sair, você tá quebrando. Nesse momento você tá quebrando a etiqueta. Reverência. Eu posso fazer. Tipo assim. Tipo assim, você olhou pra um, olhou pra outro e falou: que feio, que indisciplina. Se você virar as costas simplesmente, vou tirar a honra sua. E se eu ficar? Não tiro. Agora, se você explicar por gestos que você tá incomodado, o motivo de você tá incomodada com isso, e sair... Eu Não, olha o meio da pessoa. Faça sinal de reclamação. Posso pegar meu cajado agora? Ok. Você demonstra então sua indignação. Você demonstra sua indignação frente às pessoas que estão ali. Tá? A esse ato teoricamente ridículo, né? Porque a ofensa surgiu do nada. Por uma comida que não tá envenenada. E o outro, por conta de uma coisa totalmente infundada, tá querendo sangue, querendo ver morte. Tá? Vamos lá. Você vai jogar pra mim um teste de... É muito bom que o som, ele casou certinho. Né? Você vai jogar pra mim um teste de etiqueta. De proeza? Etiqueta. O teste. Etiqueta. Isso, se você tiver a ênfase cortesia, pode rolar essa ênfase. Você acha que eu tenho, Jefferson? Você acha que eu tenho? Eu não sei de nada. Não é difícil, dificuldade é 10. E se você passar, eles vão entender o seu gesto. E aí você não perde honra. Não, calma. Vou tentar mais uma vez, não é possível. Aí eu retentar? Você vai retentar o teste? Você pode tentar novamente, a dificuldade aumenta em 5 pontos. Então deixa pra lá, vai, perdi honra. Gasta. Não, aumenta em 10, vixe. Aí você teria que gastar vazio pra passar. Quanto você tem de honra no momento? Quanto que eu tenho de honra no momento? É. Onde que eu vejo mesmo, Jeff? Vai na ficha principal. Não na de perícias. Não tem, né? Que a gente demora mesmo. Achou aí? Já descobri, fez enrolar um pouco. Sim, perícias. Você tá em perícias, né? Do lado de perícias tem informação, um botãozinho ali. Clica no botãozinho informação. Tô vendo aqui, você tem 4.3. Tá aí na tela pra você, 4.3 de honra. É uma quebra de etiqueta menorzinha, vai. Perde um pontinho só de honra. Arranca uma bolinha. Ô, Jeff. Eu. Tava aqui pensando. Eu posso cheirar o cara do unicórnio? Meu Deus. Ai, pode. Né, romano? Pode. Pode. Ah, sim, né? Vamos cheirar, então. Honrosamente. Honrosamente. Tipo assim, né? O cara dá um passo à frente. Não, eu vou defender sua honra. Eu queria dar um passo à frente, só vendo a Guilherme assim, ó. Narizinho pra frente. Eu achei que era cheiro de ramen. Olha. Dificuldade 15. Pode falar, Jeff. Dificuldade 15. Tá, investigação, né? Isso. Se eu não acertar agora, eu desisto. Entendeu? É isso. Ah, mano, se fuder. Eu falei, o ouvinte tá com problema comigo, é isso. Você tá usando o dado do escorpião, que é o quê? Usa dado do caranguejo. Usa o quê? Dados do caranguejo, tá usando dadinho do escorpião aí. O cheiro da comida e o cheiro das outras pessoas, os perfumes que eles estão utilizando, confundem o seu olfato e impede com que você sinta o cheiro dessa pessoa em particular. Certo. Tá bom. Mas a pessoa tá na frente dela. Sim, mesmo na frente. Falhou, vou fazer o quê? Ela falhou, mas ela disse que estava cheirando honrosamente. Agora, se ela quiser cheirar sem honra, ela me dá uns pontinhos de honra e é dificuldade baixa. Ah, tá bem, não vale a pena. A coisa do cheirar é mais por meme, vai que dá certo, entendeu? Sim. Já virou fetiche já, não é pelo jogo. É. É característica do personagem. Já pode virar uma desvantagem isso daí pra ela, até. Desvantagem, com o farejador. Bom. Sinto necessidade de cheirar tudo. Vocês vêm. Com todos os solteiros. Vocês veem a Miri Motohana indignada, fazendo um gesto de basta disso, está tudo muito errado, e saindo do recinto. Quando ela sai do recinto, as pessoas abaixam a cabeça, cobrem o rosto com seus leques, né, contrariados com a atitude dela. Eu vou ver aqui. Aí vocês veem o Bayushi Ediro, né, o escorpião, ele sorrindo. Ora... Não há por que se indignarem, nobres amigos. Vocês sabem que o clã dragão é sempre pacifista. Com exceção da família Miromoto e seus duelistas, um duelo de honra não é bem visto por eles. Já era de se esperar essa atitude dela. Ah, pronto. Ainda fui zoada ainda na frente de todo mundo. Foi zoada. Ô Marco. Manda. Bate na sua porta lá. Bayushi Kawakami-sama. Como um samurai atender a porta? Tô indo. Hi. Tipo assim. Aí eu abro a porta. Pensa no seguinte: você tá numa posição superior a essa pessoa que tá aí do lado de fora. Ele é um servo. Você é um samurai. O que você disser é lei ali pra ele até. Pense nisso. Eu só mando um olá e pergunto o que ele quer, porque eu não maltrato quem me alimenta. Me trouxe o chá. Muito bem. Muito bem. Ele diz, Isawa Masahiro-sama está requisitando a sua presença no salão principal. Bom, eu já tô, graças ao chá que me deram, eu já tô restaurado das minhas energias. Bora, só vamos. Sim, ele vai indo na frente, aliás, ele vai indo atrás acompanhando você. A segurança. É. Bom, aí tá. Tem uma tá porta também, né? Com os dois juntos. Hã? É? Tinha um na porta, né? Que tava vigiando minha porta. Ele foi junto. Tinha, com ele, tinha. Não, esse continua lá, ó. Continua na porta. Beleza. Ju, quando você sai, você vai pro local dos quartos, você vai pra fora do castelo, pro jardim, vai pra cozinha. O que você faz? Pra que lado você vai? Eu acho que eu vou pra fora do castelo. Tá. A cozinha não vai ter nada pra falar mesmo. Tipo, não é prova que eles querem nada. Uhum. Certo, então você sai ali fora. No local onde você sai, você já consegue ver o carvalho ali. Onde tá enterrado o Imperador Hantei 18, tudo. Né? Aquele jardim belo, magnífico, como todo jardim assim de castelo japonês que a gente vê em filmes, em animes. Aquela paisagem linda, certo? E aí, diante dessa paisagem, você vai se acalmando, aquela sensação de indignação vai se dissipando pouco a pouco, certo? Kawakami, você chega no salão principal no exato momento que você vê a Miromoto Hana deixando ali o castelo, indo pro ambiente exterior. E aí todos vêm o Bayushi Kawakami chegando. E aí o Edir, ele... Ó, meu amigo. Agradeço a sua presença aqui. E como a Katsu-san fez uma grave ofensa ao nosso clã, nos acusando de termos envenenado a comida e talvez até de termos alguma coisa a ver com o assassinato de Asako Shizu. E eu o desafiei para um duelo. É, não fez. Eu o desafiei para um duelo. Obviamente, como é de se notar, eu sou um cortesão. Minhas armas são as armas da corte, não as armas da guerra. Então, humildemente, eu pergunto se há alguém aqui disposto a defender a minha honra e a de meu clã nesse duelo. E ele faz a pergunta aberta, assim. Quem que o Xixo rabispicha? Aquele ano que o gráfico não foi. Eu tô contando causa sobre meu YouTube. E aí, Marco, não fala nada? Já foi mencionado que eu vou ter que matar alguém? Não, ele tá fazendo um convite, ele tá perguntando. Há alguém aqui que se ofereceria pra defender a minha honra de meu clã? Ele explicou a situação pra você e jogou isso no ar. Eu só tiro a espada e falo, tô na área. Imagina o samurai chegando lá e falando, tô na área. Na máscara, acabou a cara de bravo e estamos aqui pra isso. Quando você tira a espada, todo mundo... Oh, oh, né? O Shinjo... Shiruji? Shiruji? Como é que é o nome dessa desgraça? Shuriji. Shudiri. Desgraça. Nossa, Shinjo Shudiri. Né? Ele leva a mão assim ao cabo da espada também. E aí todo mundo fica assim... apreensivo, né? Ao Isao Masahiro. Por favor, calma. Acalme-se. Calma, Kami-san. Vamos seguir a etiqueta correta dos duelos. Vamos lá pra fora. E aí, leva vocês pro jardim. Vamos seguir a etiqueta correta. Ah, pergunta. Não! Acabei de ir pro jardim pra sair desse povo. Não. Vai todo mundo pros jardins. Bom, vocês vão pros jardins, lá do lado de fora. E aí você, Mirumoto Hana, vê aquela galera saindo ali, aquele clima tenso pra acompanhar o duelo. O que você faz? Eu acho que eles decidiram que não vão mais lutar e depois eu vejo que é o duelo fica certo. Os dois já vão se posicionando um de frente pro outro, né? Todo mundo já forma uma fila pra assistir o duelo. E... a coisa vai começar. Você percebe que, de fato, o duelo vai acontecer, vai rolar sangue. O que você faz? Agora eu consigo perceber alguma coisa? Pode tentar. Joga aí. Investigação. Calma aí. Armas. Vamos tentar. A investigação. A dificuldade continua sendo altíssima? Não. A dificuldade agora é 15. Tá. Senhor, me ajude nos dados nesse momento. Jutsu. Vocês estão com as ideias do demônio nesses dados. Não, que horror. Eu vou gastar vazio de novo. Como eu gastar vazio de novo? Já foi. Não posso? Você tem que gastar o vazio antes. Não dá pra rerolar, entendeu? A menos. A menos que você rerole aumentando a dificuldade. Mas aí acho que não compensa. Oh, Jefferson. É. Acho que agora já tô melhor. Eu posso fazer teste também? Pode. Mas assim, ó, dessa vez, Ju, como é a primeira vez, a gente combinou que a primeira é sempre de graça. Se você quiser gastar o vazio e rolar o teste. Rolar o 1k1 extra do vazio, na verdade, né? Pode fazer. Vai rolar o quê? 1k1. E aí esse 1k1 pode explodir. E é isso, do vazio. Lembrem, vocês têm sempre que anunciar antes que vocês estão usando vazio. Pode rolar também, Kenji. Eu quis. É, botar? Mas o que você rolou tá errado, você rerolou o teste. Você tem que rolar um K1 extra. Vamos lá. No canto inferior esquerdo da sua tela tem um botãozinho escrito rolar. Jô? Canto inferior. Esquerdo, embaixo na esquerda. Isso. Tem um botãozinho escrito rolar? Não? Não. Então faz assim, ó. Vai na barra na direita ali no menuzinho do chat. Tem a engrenaginha. Do lado da engrenaginha tem um menu hambúrguer. Tem três barrinhas. Clica ali. O quê? Do lado da engrenaginha, onde tem um chat ali, do lado da engrenaginha, tem três barrinhas horizontal. Certo. Clica nisso. Aí você vai abrir, tá escrito macros, aí tem um rolar. E um quadradinho escrito barra. Marca esse quadradinho escrito barra. Aí ele vai aparecer lá embaixo na esquerda, você clica nele. Agora tem. Clica no rolar ali, aí vai aparecer dados rolados. Põe um. Aí dados mantidos, põe um de novo. E aí rola pra ver o resultado que dá. Tá. 7, muito bem. Você já tinha tirado 13, com mais 7 deu 20 total, ok? Capite? Pô, mas nem pra explodir esses dadinhos. Ok. Kendi, vai rolar também? Investigação pra notar? Isso. É notar? Notar. Beleza. Nossa. Era isso que eu queria. Eu queria jogar assim. Mano, o Kenji roubou toda a sorte do mundo pra ele. Ele desmaia. E aí o desmaio tem que recarregar as energias, entendeu? Ok. Bom. Não é só acertar com estilo. O que vocês notam? O que vocês percebem? As pessoas, no geral, elas estão animadas, entusiasmadas com o que tá pra acontecer. No geral. É, todo mundo entusiasmado. Todo mundo querendo ver sangue mesmo. Certo? Ao mesmo tempo, vocês notam uma outra coisa. Enquanto tá todo mundo concentrado ali no início desse duelo, vocês notam que pelo portão principal de entrada do castelo chega uma comitiva de alguns buchis da Fênix. Chegam alguns soldados da Fênix. Eles entram olhando o que tá acontecendo ali, ignoram o que tá acontecendo, eles dão a volta pelo castelo assim, indo em direção aos fundos do castelo ali, passando longe de onde vocês estão. Ué, todo dia uma comitiva diferente. É. Ô Marco, vamos lá. Duelo. Bora. Primeira coisa, no meu combate... Momento. Último, mas meu momento. Só hora de brilhar. Antes de você entrar num combate, todo personagem declara que postura que ele está. Que pode ser ataque, ataque total, defesa, defesa total ou centro. Como vocês estão entrando num duelo, então vocês automaticamente ficam na postura de centro. Postura de centro, espadas embanhadas, tá? Aquela encarada de MMA que um xinga a mãe do outro. Isto. E aí vocês vão rolar teste da perícia Iaijutsu. Pra ver quem mata quem aí. Tá? Bom, a primeira etapa do duelo é avaliação. Tá, então primeiro de tudo, vocês vão rolar iniciativa. Certo? Então clica na ficha aí pra ver a iniciativa. Onde que fica, Jeff? Deixa eu abrir aqui a ficha pra olhar. Onde que fica a iniciativa nessa ficha aqui do Roll20? Eu acho que vai estar em informação. Ah, iniciativa, ó. Você clica em informação. Embaixo da honra, status, ali tem iniciativa. Aí clica no quadradinho que tá embaixo ali. Você tem iniciativa. Tá, aí tem sem armadura, rolado, mantido, modificadores, né? E clica no último quadradinho, último dadinho de baixo lá. É só iniciativa. Isto. E eu vou rolar a iniciativa pro cara do unicórnio. Dá ruim quando eu aperto aqui. É? Dá ruim quando eu aperto aí. Dá ruim? A mensagem que aparece lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir sua ficha pra rolar e ver o que acontece. Deixa eu ver o que tá dando de erro aqui. Que droga. Que estranha. Clica na aba de informação da sua ficha. Sim. E aí você vê embaixo da honra ali. Que estranho isso. Que estranho. Bom, vamos fazer diferente então. Não entendi porque que tá dando este pau. É isso aí, gente. Não foi. Mutar. Você vai rolar então, Marco? Pra ficar mais simples. A iniciativa é seu reflexos mais o seu nível de escola. E onde tá isso agora? Seu reflexos. Eu tô olhando sua ficha aqui, ó. Reflexo, ele tá no anel de ar. Então você tem 2 de reflexos. Seu nível de escola é 1. Então você vai rolar 3K2. Lá embaixo no rolar, né? Vai lá embaixo no rolar e joga 3K2 aí. Eu escrevo isso? 3K2? Não, você vai... clica no botãozinho de rolar e você... Dados rolados, 3. Dados mantidos, 2. Rolado, 3. Dados mantidos, 2. É só ir digitando, dando enter, que ele vai rolar bonitinho pra você. Só isso, cara. Agora deixa eu ver aqui do seu adversário. Sai, inferno. Ok. O meu é 4K3. Primeiro é morto. Pô, tá roubada essa quantidade aí. Nada. Jogou agora. Nossa. 4K3. 17. Olha, foi podrezinho meu dado aqui. Mas beleza, vamos lá. Então eu tô agindo primeiro. Bom. Vocês estão em postura centro. E aí vocês vão poder... Primeira rodada, o que acontece? É a etapa de avaliação. Então você vai jogar um teste de Aijutsu. Tá? A dificuldade nesse caso é 15. E aí você vai poder saber... Se você passar, você vai poder saber uma informação do seu oponente. Pra você medir o nível de poder dele. Então você vai comparar seu nível de poder com o dele. E se você chegar à conclusão de que o cara é superior a você, você pode simplesmente falar: eu reconheço sua superioridade e me dou por vencido. E isso é super honrado. Tá? Sério? Se você... A dificuldade é 15. É. A dificuldade é 15. Se você quiser aumentar essa dificuldade pra 20, você obtém duas informações. 25, posso 3 informações. Meu, isso, e é jutsu. E aí você vê se você quer rolar na básica pra ter uma informação, ou se você quer aumentar de 5 em 5 pra ter informações extras. Olha isso. Sério? O rolê tem ênfase. O rolê tem ênfase. Você rolou com a ênfase? Falei no último aqui com a ênfase. Porra, Marco. Aí sim, rolou com a ênfase? E foi esse resultado assim, podre. Que absurdo. Nível 3, com foco, ênfase, só deu 12. Que absurdo. Mas também o cara tá jogando com os dados do Louva-a-Deus. Vocês estão de brincolho aí. Esse rolê do dado dos outros aí, ninguém explicou pra gente. É, ó. Tem toda a ritualística por trás da rolagem de dados. Como eu okay. melhoro isso, Jeff? É? Como eu melhoro isso? Não tem como melhorar. Ah, peraí. Postura centro. Tá, você vai jogar mais um K1. Rola mais um K1 aí. Por causa da postura. Só colocar um no dados rolados? Isso. E dados mantidos, nada? Isso, dados mantidos, um também. É um rolado, um mantido. Um mantido. 1K1. Ok, 17. E aí você soma o seu anel de vazio também. Né? Deve ser 2 aí, então o total dá 19. Beleza. Você pode saber uma informação do seu oponente aqui. E aí eu revelo pra você. Você escolhe se você quer saber qual que é o valor de vazio dele, o valor de reflexos dele, o valor da perícia e aijutsu dele, se as ênfases da perícia e aijutsu dele, os pontos de vazio atuais que ele tem no momento, o nível de ferimentos atuais, isso é óbvio, não teve combate nenhum, então ele tá zerado. Isso eu entrego de graça. Você pode escolher uma dessas coisas aí pra saber. Eu quero o nível do Iaijutsu dele. Nível de perícia Iaijutsu. Ele tem 1 grau de Iaijutsu. Ele vai rolar um dadinho só. É, você sabe que pela perícia dele, ele é um duelista iniciante. Não, ele vai dar perícia a um dado só. Só que a perícia ainda é baseada em reflexos. Então ele tem um reflexos dele pra jogar também. Também vou ter os meus, né? Você também vai ter os seus. Ah, bora pra briga, né? Já tô pensando em outro personagem se ele morrer, então tá bom. Mas o que é um peito pra quem já tá cagado? Exato. Tá. Aí, ó. Agora nós vamos rolar um teste resistido de Aijutsu. Que é a fase de foco. Pra gente ver quem que vai sacar primeiro essa espada. Foco. Isso que é o seu foco. Deu 12. Você tem ênfase em foco? Exato. Se você tiver ênfase em foco, você joga com ênfase. Foi o que eu fiz da outra vez, deu 12. Cando bosta. Sério? Tá ruim assim? Em ênfase, deu 12. Marco, acho que você já tá... eu de novo? Não, Karma. Ele joga primeiro, né? Pode ser. Eu vou... Deu quanto aí, seu teste aí? 12 só? É, com os outros rolês, 19. Não, mas você não rolou de novo. Não, agora de novo não. Não, rola de novo, tem que rolar outra vez. Agora pelo menos, né? 23. Saiu do café. Joga mais um K1, porque é por causa da postura de centro. E soma seu anel de vazio. Eu tô jogando a dele aqui. 28 com o anel do vazio, 30. Não, nossa. 20. É isso mesmo, 28, 30. Nossa. O meu deu 20. Ok, Marco, você ganha dele. Não foi hoje. E você tem um incremento livre pra cada 5. Você tirou quanto? 30? 30. O meu deu 20, então você tem 2 incrementos livres. Esses incrementos livres que você pode fazer com eles, ó. Como que você pode usar incrementos? Você pode usar incremento para aumentar dano, dar mais dano. Você pode usar incremento para reduzir a dificuldade para atingir. Entendeu? Beleza. Peraí, deixa eu pegar aqui para te falar todas as opções que você pode escolher. Você pode reduzir a dificuldade para acertar ele em 5. Essa dificuldade seria o nível? Isso. É a defesa dele, entendeu? Reflexos. É a defesa dele. Ó, eu tô aqui no Yajutsu nível 3, então eu posso aumentar 2, eu posso aumentar pro nível 5. Não. Não é isso. Você pode baixar a defesa dele em 5 pontos pra cada... Ah, sim, depois de incremento, jogar. Incremento. Né? Você não sabe qual que é a defesa dele, então você pode escolher reduzir até em 10 pontos aí, se você quiser. Certo? Você pode também... Cadê? Você pode aumentar o dano em 1K, em 1K1. Acho que eu vou sair aqui do meu marquinho. Sim. Entendeu? Eu acho que eu vou reduzir o dano mesmo, 10 dos 10, eu acho que é mais útil. Baixar a CA dele em 10 pontos. Tá. Então você... Então você vai jogar um teste de Aijutsu pra tentar atingir ele. Bora lá. 23 no novo no mínimo. E ó, deixa eu... Bom, isso agora dá 15, a hora da pancada, é que sacanagem. Uia. Mandou bem. Ah, cara. Mandou bem. Deixa eu ver aqui qual que é a defesa dele. Defesa dele. Cadê o NA de armadura desse puto? Caiu pra 10. Então você atinge ele com seu golpe. E aí você vai rolar o dano normalmente da sua katana. Katana. Cadê você, katana? Deixa eu ver aqui onde que tá aí pra te ajudar. Em armas, né? Vai nas armas. Katana, achei. Isso, katana. Aí tem o dano lá. É dano rolado 3, mantido 2. Isso, só clicar. Eu jogo nos dadinhos aqui ou lá embaixo no rolar? Não, nos dadinhos aí. Acho que não tem nada de ênfase nem de nada. No dado dano, né? Dano, isso. O último dadinho lá do canto. O 15 tá me perseguindo. Então. Certo. Deixa eu ver aqui quantos pontos de vida esse rapaz tem. Tá. Então o que acontece é o seguinte. Os dois ficam de frente um pro outro, a cerca de uns 2 ou 3 passos de distância, com as mãos nas suas espadas embainhadas, se medindo durante um longo tempo. Certo? E aí subitamente vocês veem o Bayushi Kawakami ele sacando a espada, dando um salto pra frente e passando a espada no ventre do adversário. Vocês veem aqueles guichos de sangue. E aí o Shinjo Shujiri, ele cai no chão, se apoiando com a espada, levando a mão na barriga e sangrando bastante ali. Tá as tripinhas pra fora, nada demais. Tá as tripinhas pra fora. Só que ele não morre. Ele fica bastante ferido. Sangue, eu fui delicado. Ele fica bastante ferido, tá? Mas ele não morre. Assim, dizendo assim, ele tá praticamente a meia vida com esse único golpe que você deu, Marco. Tá um moribundo. Tá um moribundo. Mas também experiência. É, ele tá tendo uma hemorragia, né, no caso. Parece experiência. Ele cai, aí ele se apoia, né, no chão. Aí ele se levanta, meio que mancando ali. O irmão dele, o outro, o Shugenja do unicórnio, vai até ele, auxilia ele a se levantar, tá? Ele embanha a espada dele novamente. Aí ele vai até a sua direção. Aí ele olha pra você e fala: lutou com honra e lutou com bravura. Reconheço a minha derrota. E aí eu embanho a minha espada, agradeço a ele e falo que ele foi um adversário digno. Oh, muito bem. Quantos pontos de honra você tem mesmo? Hoje eu pergunto quantos pontos de honra você tem. Sério que ele vai ter a minha honra, porque eu elogiei o adversário. A que ponto chegamos? Acho que você ganha honra por definição. Eu acho que você vai ganhar. Você acha que você vai ganhar coisa boa, Marco? Quanto de honra você tem, Marco? Honra, honra, honra. Não, aqui, ó. Tô perdido. Informação. Ele tem 2. 2 e 5 bolinhas. 2,5, então. Ganha 7 pontos de honra, 7 bolinhas. Então, ou seja, sua honra vai pra 3,2. Beleza. Eu perco honra. Caraca, não. Não. Jeff, não seria glória também? Tipo, por que que não seria glória? Mas é glória ele também. Ele ganha glória também. Também. Com certeza. Eu vou caçando aumentar aqui. A minha glória? Vai aumentar a sua glória. Eu vou ter 2 glórias agora. Vencer um duelo rende pontos de glória iguais a 1/3 do status glória do oponente. Tá, ok. Deixa eu ver aqui quantos pontos de glória você ganha, que você também ganha glória. Honra. Você ganha 1 ponto de glória. Eu disse que eu ia ter 2 glórias. É uma bolinha ou uma bolinha? Uma bolinha. É 1 ponto, não 1 nível. Ele já tava se gabando aqui pra mim, falando que eu ia ter 2 níveis de glória. Não. É só 1 pontinho. Na real. Agora não sei se tava assim. O do dragão. O do leão. Ele abaixa a cabeça. Ele fica frustrado ali, ele bufa. E aí ele vai até o Baio Shediro. Ele se põe diante dele, tá? Ele se abaixa no chão, se curva. Ele fala: As minhas mais sinceras desculpas pela ofensa que eu lhe cometi. Bora, né? E ao seu. Olha, a tripa do outro tá ali fora. O Baio Shediro, ele só sorri. O que vocês fazem? Eu dou os parabéns pro Baius. Eu vou seguir o bando de unicórnio que entrou. Unicórnio não, Fênix. Fênix? Fênix. Fênix, são Fênix. Tudo bem. Você vai só se aproximar, você quer ir furtivamente? Como que você quer fazer isso? A Gabi tá perto de mim? Como? A Gabi tá perto de mim? Acho que tá, não? Tá, tá todo mundo meio perto aí. Todo mundo aí junto, é um bolinho. É um bolinho. Eu dou um toque na Gabi depois que ela agradece. Eu chamo ela pra ir conferir esse negócio da Fênix. Boa, tá certo. Ok. Beleza, vocês vão furtivamente, vocês vão normalmente? Como que vocês pretendem ir? Eu acho que tudo bem a gente informar os outros, porque a gente já tava fazendo um interrogatório, né, com a galera. Eu não acho. Assim, por que a gente precisaria ir furtivamente? Acho que a gente tá indo normal, mas assim, sem chamar atenção. É, sem anunciar, talvez a gente. Indo sem dar na cara, né? Tipo, indo. Se estivesse só entrando, sabe? De boa, assim. Eu tô entrando. É, eu tô fazendo normal. Se você não me viu. Aí ok, então vocês estão indo normal, numa boa, tá legal. As pessoas elas vão se dispersando ali. Tá? Algumas entram, outras permanecem no jardim do lado de fora ali, ainda conversando. Algumas pessoas vão cumprimentar o unicórnio derrotado. Tá. Outras vão conversar com o vencedor e cumprimentá-lo. Não morreu. Não vai curar ele? Vai deixar ele, tipo, jogar das traças? É, dá uns parabéns pra como curar? Curar o cura que é mago. Como curar? O cara vai ter que ser remendado agora. Essa é a cura. Entendi. Vai ter uma cicatriz. Ninguém pode dizer que ele não. Vai. Vai, tem uma cicatriz enorme. Bom, e aí vocês duas vão se distanciando, indo pros fundos atrás de onde foi aquela comitiva. Certo? Vocês dão a volta no castelo. Lá nos fundos vocês veem que tem uma espécie de um estábulo, né? Um alojamento para soldados. E aí esses soldados eles vão entrando ali. E conforme eles vão entrando, eles vão despindo suas armaduras, vão tirando suas armaduras. Tá? E batendo assim, poeira das armaduras. Uma grande quantidade de poeira despenca das armaduras deles. Conforme eles vão tirando e vão batendo elas. E começam a limpar as armaduras. Não é corona, não, é só rinite. O que vocês fazem? Um passa reto. É só eles que a gente viu entrando? Sim. Eles estão batendo poeira. Dá pra gente ter uma investigação pra ver se percebe alguma coisa diferente? Ou dá. Se é uma, dá sim. Uma coisa normal? Dá sim. Jeff, eles são NPCs que a gente conhece já, que a gente já viu? Não. Bando de soldados que chegaram agora. Jeff, eu retorno uns 10 minutos aí, beleza? Beleza, vai lá. Podem jogar a investigação. Já que vocês estão. Vamos supor, vocês estão passando assim na frente ali. conversando, indo em direção ao carvalho no fundo do castelo. Gente, meu dado é preto, ele não mostra nada. Não mostra nada. Mas de qualquer forma. É. Qual que era a estourou estudar? Dois. Certo. Dodiaia, você passa e aí você vê a poeira e você. Imediatamente você reconhece, identifica o tipo de poeira que tá se desprendendo das armaduras deles. Tá? Você passa mais próximo e fica mais fácil para você. Por outro lado, você tapa a visão da Mirimoto Hana e ela não consegue enxergar com o mesmo nível de detalhes com você. Você vê que a poeira que se desprende da armadura deles não é poeira da estrada, não é terra. Tá? O que seria comum em alguém que pegou e viajou pelas estradas do Império durante um longo tempo aí e ficou com aquela poeira da estrada. O que você tá vendo nas armaduras dele é uma poeira cinzenta que parece muito com poeira de rocha. Como se eles tivessem, sei lá, escavado uma mina. Como se eles tivessem... E você nota, assim, nas armaduras deles, tá? E as armaduras, elas são feitas de madeira, bambu, tá? Você nota que as armaduras deles estão todas riscadas ali. Então, dá a impressão de como se eles estivessem quebrando rochas, cavando rochas, tá? E pelo nível de riscos que tem nas armaduras, né? Como talvez se eles estivessem no meio de um desabamento, alguma coisa assim. Eles veem que a gente viu eles? Sim, eles veem vocês passando, tá? Eles até dão uma pausa, assim, momentânea no que eles estão fazendo, quando vocês estão passando pra olhar, vocês passando. E aí quando vocês olham na direção deles, eles cumprimentam vocês e continuam os afazeres deles. O que vocês fazem? Tá. Eu olho pra... Mirimoto. Eu olho pra Ju e falo pra ela, então, essa poeira é de... Não é poeira de terra, não. E tem muito escrito na armadura deles. Aí, tipo, eu me aproximo deles, né, faço, cumprimento eles também, faço a saudação. Certo. E pergunto pra eles se eles estão procurando alguém. Tipo, olá, vocês estão procurando o Isao Masahiro? Ou a Saku Shizu, ou vocês vieram pro torneio, enfim, posso ajudar em algo, tipo, já querendo descobrir alguma coisa. Eles se levantam, um deles se levanta, né, cumprimenta você, Ohayou gozaimasu. Não, estamos aqui pra conversar com o nosso Taisa. Tá, esse é capitão. Só isso. E quem seria? Na caruda. Eu tô fazendo meio que um interrogatório, né? Tipo, querendo descobrir. Quem seria o capitão de vocês? Ele... Não vai ter honra, né? Não vai perder honra. Não dessa vez. Ele olha pra você. Ai! Assim, com respeito. É o nosso Taisa, é o honorável Shiba Heikun. Tô procurando esse aqui. Ele serve nesse castelo. Shiba Heikun. O Bushi, do Clã Fênix. Isso. É um dos NPC que estão aí no torneio. Entendi. Não sei onde ele tá. Mentira, não vou falar isso. Não, tá na caminho, acho que não, é, tem, não tem muito o que fazer. Ah, entendi. Bom, sejam bem-vindos. Espero que encontrem ele e aí a gente cumprimenta e sai. Continuando. Eles cumprimentam vocês, tá? E continuam lá se limpando e fazendo tudo que eles têm pra fazer. O que, que vocês fazem? Dá tchauzinho? O que a gente tava investigando? Não, caminho. Ok. Vocês podem rolar um teste de investigação, ênfase notar, dificuldade 20. Ah. Se quiser colocar incremento no teste para conseguir informação adicional, pode colocar. A ênfase significa aumentar para 25 a dificuldade. Esses dados que a gente não enxerga nada aí. Nossa, Ju, que fiasco! Eu sou uma topeira aí, eu não falo, eu não vou nada, as coisas estão na minha frente, eu não me posiciono. É minha boba. Ai, caramba. Só perdendo honra, só tô me pensando em perdendo honra. Depois eu vou voltar para as montanhas, né? E você já sabe, né? Já tá explicado. Bom, ok. Vocês não conseguem perceber nada, então. Eles continuam fazendo os afazeres deles enquanto vocês se afastam. Ai, era 20, tá certo, desculpa. Sim, imediatamente após vocês saírem, você escuta que eles começam a cochichar alguma coisa sobre vocês. Mais especificamente sobre a Mirumoto Hana. Não dá pra entender o que eles estão falando, mas você escuta eles falando alguma coisa a respeito da monge do dragão, a monja do dragão. Eles querem me matar. Eles querem me matar! Que isso, que mania de perseguição. Tá, eu não sei o que eu faço, porque é assim, né? A Ju que tem que falar. Foi você que me falou, porque foi você que eu vi. Ah, é verdade. Eu falo, Mirumoto, eles citaram seu nome ali na conversa. Aí eu meio assim, eu penso. Aí eu faço pra ela assim, um sinal de pó, um sinal de desabamento. Eu oro. Uhum. Tentaram me matar. Tá de olho. Que sensacional. Socorro. Tá, tá. Ok, acho que ficou bem claro os sinais, né? Sim. Bom. A gente vai ficar chorando neles, então. Mas vamos continuar nossa investigação. Acho que eles não têm muito a nos oferecer. Eu só fico assim, pensando. Eu não lembro mais quem que eu tava investigando, quem já foi. Vocês já falaram com o dragão que foi acusado. Já conversaram com a garça, que é amante dele. Já conversaram com o marido dela, o corno. E já conversaram com o cara do caranguejo e o cara do leão. Qual que é o cara do caranguejo? Do caranguejo é aquele que não tem braço. Ah, tá. O Rida. Isso. Diga, Elon. Você tava falando alguma coisa. A gente não conversou com ninguém do grilo ainda, né? Que grilo! Meu! É, louva a Deus! É tudo a mesma coisa, da mesma família. Agora é gringo. Ai, caramba. Revolucionei no clã, entendeu? Isso que importa. Não, não conversaram com ninguém do Louva-a-Deus, com ninguém do Unicórnio, com ninguém, tá. Ninguém da Fênix. Acho que a gente pode se separar de novo. Tipo, metade vai conversar com o Unicórnio, metade com o Louva-a-Deus. É porque eu já cheirei o Unicórnio. E não farejei nada. Então acho que talvez fosse interessante. Amiga, eles podem ter tomado banho. Ah, você quer pegar o cheiro? Você quer pegar o cheiro, né? Que tava na roupa. É porque, né? Vai que. Vai que a estratégia com o farejador dá certo. Nunca se sabe. Eu dou uma picada na. Na área. Uhum. Pra ela falar o que a gente. Que a gente viu. O quê? Ah, ok. O que, que eu vi? O que, que a gente viu? Ah, sim. Eles caíram do penhasco e alguma coisa. Ah, a gente tá encontrando a Elô agora, é isso? Isso, depois que vocês passam lá, vocês. Ah. Se reúnem novamente. Tá, eu né? Que eu não lembro o nome dela. Então, amiga. O que acontece? A gente. Eu e meu monto vimos alguns guerreiros, alguns soldados chegando no acampamento. E eles estavam com poeira de rocha. E eles parece que eles caíram de algum penhasco, algum terraço. E eles citaram o nome da Mirumoto, mas isso a gente ouviu só de. Né? Ouviu só de curiosa mesmo. Quem que é a Mirumoto? E ela que agiu. Ah. E ele, a gente acredita que ela acha que eles querem matar ela. Mas. Vixe. O que me deixou mais intrigada, amiga, não é isso. É onde eles estavam, o que estava acontecendo. Ai, detalhe, eles querem falar com o Bushi. O Bushi, não. O nome deles. Shiba. Isso, o Shiba, que é o capitão deles. Esse é o nome deles. Entendi. Quantas pessoas da Fênix estão na cidade? Quantas pessoas da Fênix o quê? Tem. Na casa. Tipo, todas? Vocês estão num castelo da Fênix. Não, sim, mas né? Tipo, do que tava aqui quando tava no assassinato, sabe? Tipo, quantas delas? Porque eu sei que tinha o anfitrião. É. Tinha o que virou anfitrião agora. O Izawa, que é o conselheiro. Pessoas notórias vocês tinham, ó. O Asako Shizu, que morreu. Isawa Masahiro, que é o conselheiro dele. Asako Keiko, que é a historiadora. E o Isawa Hitsukawa, que é um velhinho shugenja do ar. E o Shiba Reikun, que é um bushi, que é o tá meio que tomando conta da segurança do local. Eu acho que a gente devia falar com o pessoal da Fênix, porque se eles tentaram matar a personagem da Juliana, eles podem muito bem estar envolvidos no rolê da primeira morte. Vai que eles querem o negócio, vai que eles querem o castelo. O castelo, sei lá o quê, milenar, tem os ossos dos imperadores, entendeu? Então... Como que eu faço? Incriminar o dragão. Juliana vai aprender Libras e todos nós vamos ter que aprender para continuar entendendo a comunicação. Incriminar o dragão. Bom, fora isso, tem diversos soldados da Fênix, diversos Ashigarus, que são soldados rasos, né, os camponeses, vamos dizer assim, que acabam virando soldados, tipo esses soldados que vocês encontraram aí, que eles não fazem parte da casta samurai, tá? E todos os servos. Todos os servos. Da pessoa que serve o saquê pra vocês. As tiazinhas que foram limpar o quarto que o Marco tinha sujado todo. As pessoas que arrumam as camas de vocês. que praticamente para a maioria são pessoas invisíveis ali. Ninguém nota ou se incomoda com a presença dessas pessoas. Mas elas estão ali o tempo todo, andando para lá e para cá, cumprindo suas funções e fazendo o castelo funcionar. Se elas soubessem de alguma coisa, elas contariam pra gente? Não. Porque elas são inferiores. Elas não devem falar a menos que lhe dirijam a palavra. Tá, mas se eu perguntasse, elas me contariam? Tipo, vi tal pessoa matando. Se você perguntar alguma coisa, elas são obrigadas a dizer. Porque você é superior. Não dizer é desonra. Bem que podia ter como ter um interrogatório coletivo nesse negócio, né? Prende todo mundo que é da frente de um lugar. Prende todo mundo que é do grito no outro. E aí a gente vai e faz um interrogatório coletivo. Mas pra conseguir fazer isso... É difícil interrogar muitas pessoas ao mesmo tempo. Tem um outro detalhe, tá? Complica vocês querendo fazer um interrogatório geral dos servos pelo seguinte: os servos, eles são meros servos. A opinião deles nunca é levada em conta porque eles são apenas servos. Ah, tipo, sim, mas se a gente souber quem foi, fica mais fácil de conseguir provar, né? Certo. Mas assim, ninguém nunca vai levar em conta a opinião de um servo se ele falar, eu vi, foi outra pessoa que matou. Ninguém vai levar em conta a opinião dele quando se tem o testemunho do cara do leão que disse que viu o dragão saindo dos aposentos lá, da região dos aposentos do morto. Não, mas tudo certo, até aí a gente já tá mentindo que essa pessoa não pulou a cerca, entendeu? Então assim, a gente pode inventar uma desculpa, fazer a pessoa confessar, entendeu? A gente dá um jeito. Uhum. Sim, é uma linha de investigação possível, sim. E aí, o que vocês vão fazer? Concordo em fazer isso. Concordo, mas a gente tem que se dividir pra dinamizar o trabalho. Mas são quantos servos que tem? É, quanto tempo a gente levaria? Ah, tem tipo uns 120 aí, mais ou menos. Nossa! Vocês estão no castelo. A gente não precisa ver um por um. A gente pode perguntar se eles têm algum tipo de escala, tipo, qual servo que tava trabalhando por aquele local, aquela noite, ou pra quem, tá ligado? Os servos trabalharam naquele corredor. Ai, foi mesmo. Tá, e aí, o que vocês fazem? Jefferson. Uhum. Tem algum... sei lá, ficam guardas no andar dos aposentos? Ou é com guardas é não, mais... do lado de fora eles ficam vigiando o exterior. Do lado de dentro ali não fica ninguém vigiando os quartos. Eles só ficaram pro acusado lá, né? É. Marco. Aí isso quebrou a rotina normal do local, né? E aí? Bom, enquanto vocês estão conversando, chega o Issa Masahiro e ele fala: bem, agora que finalmente as coisas foram esclarecidas, as desavenças encerradas e os ânimos acalmados, eu gostaria, se me permitirem, de dar prosseguimento à vontade, à última vontade de meu senhor, e dar prosseguimento ao torneio. Podemos continuar? As pessoas vão concordando, né? Sobrando só vocês ali no meio, que eu não sei se vocês concordam ou não. Vocês podem dizer o que vocês querem. Se vocês simplesmente concordam, se vocês discordam, se vocês querem falar alguma coisa. Dá pra concordar, né? Porque é. Uhum. Dá pra tentar colher alguma informação. Certo. Ok. Bom, então aí funciona assim. Quando todo mundo concorda, então ele chama alguns músicos e aí ele fala que se sente honrado pela presença de vários músicos da família Kakita, que vão tocar para acompanhar as performances dos presentes. E ele convida cada um de vocês para uma competição de dança. Dança dos Famosos. Nossa senhora. Não é. Não é. Peraí, gente. Mas é tipo que capoeira, que é tipo uma dança, que é uma arte, que é um... Não, aquela dança, tipo dança Okinawa, sabe? Não, vou ter que pesquisar isso aí, que eu não sei. Aquelas dancinhas de tipo teatro kabuki, que dá uns passinhos pra frente, vira o lequezinho. Se vocês jogarem no Google dança típica de Okinawa, vocês vão ver, vão entender. Como? Dança? Dança de Okinawa. Okinawa. São umas danças totalmente ritualísticas, e faz alguns gestos, é mais como se fosse um kata do que qualquer outra coisa. Ah, pode. Eu já vi uma apresentação dessa no festival japonês, tem que... Sim. Bom. Então, como vai sair da Globo pra vir pra Rokugan, é isso mesmo, pessoal? É isso aí. Descobriu tudo, amiga. Bom. Quando começam as apresentanças e meio que dando uma amenizada no clima pesado que tava no ambiente, né? A primeira pessoa a se apresentar e pra dar início à continuidade do evento, né? É a Sako Keiko, a historiadora. E aí ela oferece uma bela e delicada dança abstrata, na qual ela descreve a queda da inocência até a falsidade, corrupção e, por fim, a morte da pessoa. Quando vocês veem isso, é uma experiência profundamente comovente. E ao menos alguns dos samurais presentes são incapazes de conterem as suas lágrimas. Vocês podem fazer um teste de astúcia, dificuldade 15. E aí cada um de vocês... Tô dando os exemplos aqui pra vocês entenderem. E aí cada um de vocês pode construir a sua dança. E aí vai rolar um teste de performance pra gente computar os pontos de vocês. O astúcia você quer dizer arte? Por que que eu tô... Não, astúcia agora é astúcia pura. Onde que é astúcia? Astúcia é um dos atributos que tá embaixo do anel de... Tá junto com o anel de ar. É uma astúcia, dificuldade 15. Olha, passaram. Uhum. A Elô não passou, mas a Ju finalmente tirou um bom valor. Nossa, Gabi sugou todo mundo. Uma coisa tão boa. Joga isso também, Jé? Joga. Você tá ali no meio participando, não tá? Agora eu tô. Beleza. Ô, Jeff, como é que tem que construir nossa dança? Eu não vou entender esse negócio aí. Descrever qual que vai ser a dança de vocês. Que mensagem que vocês querem passar com a dança. Eu vou dar outros exemplos aqui dos NPCs. Tá? Bom, quem tirou acima de 15, vocês sabem o seguinte. A dança que ela tá exibindo é inspirada por eventos trágicos do próprio passado dela. Vocês notam que ela tá extremamente emocionada com isso. Tá? Em seguida, vem a Kitsune Sanai, do clã do Louva-a-Deus, e ela realiza uma dança que descreve um Renjei Yokai, que é são os metamorfos raposa, pregando uma peça em humanos azarados, camponeses e samurais. É uma dança bem humorada, e ela é saudada com vários risos, e até algumas palmas das pessoas que estão ali. Então ela mostra, ela faz a postura assim como se ela fosse uma raposa, né? E saltando de uma moita e de outra. E aí depois ela faz como se ela fosse uma pessoa procurando a raposa. tá? E tudo isso acompanhando o ritmo da música que é tocada pelos artistas Kakita. Vocês podem jogar um outro teste de astúcia, dificuldade 20. Ah, difícil, né? Se passar de 20, o que que acontece? Vocês não vão descobrir o que tem de easter egg nessa cena. Mano, o meu conceito artístico, assim, eu tô no lixo em tudo nesse momento. Caraca. Ok, Hannah passou, mas em compensação a Gabs tirou só 57, né? Olha isso. Jeff, o que tem que rolar? Astúcia. Astúcia. Dificuldade de novo? 20, de novo. Porra! Que ruim, hein? Que ruim, hein? Tá. Juliana, Gabriele, ou melhor, Hannah e Aya, vocês olham, vocês notam coisas intrigantes nessa dança dela, tá? Quando ela faz gestos assim, como se fosse a raposa caminhando de quatro, e ela faz gestos como se fosse a raposa se transformando e assumindo a forma humana e confundindo as pessoas, vocês notam algo estranho, vocês têm a impressão de que ela... É como se ela de fato se transformasse magicamente, não apenas interpretasse essa transformação. E aí vocês têm a certeza, a convicção, de que ela própria é uma Renjie Yokai. Ela própria é uma metamorfo, uma raposa, uma kitsune. Não apenas no nome, não apenas do clã, mas por raça. Ela não é humana. Ela é uma criatura mística. Ela é uma raposa metamorfa. Mas o que que isso ajuda a gente? Ai, sei lá. Forte candidata. Jefferson, mas, eu te dei 2 hits seguidos. Você não vai me fazer nada de útil com isso. Só tô jogando detalhes. Não tem nenhuma informação extra. Vocês contam isso pra gente? Vocês contam isso? Vocês contam isso, gente? Vocês contam, né? Eu não! Sim. Eu conto. Não. Eu respondo a... Eu respondo a Gabs falando, nossa, ela deve conseguir cheirar muito bem as pessoas. Boa! Boa. Assim, um pouco irritado. A seguir vem o Ikomakatsu, o leão. E aí ele faz uma dança retratando o ciclo da vida, desde a infância até a velhice, fazendo gestos de criança, arteira, depois do adulto pesaroso, e aí a velhice, o velho saudoso. A dança ela é humorada e ao mesmo tempo pungente, combinando a alegria e tristeza da vida. Os Fênix eles ficam claramente impressionados e aplaudem muito a obra dele. A gente joga astúcia de novo? Podem jogar. Tem coisa aí. Tem algum símbolo fascista aí no meio da dança. Eu não sei nem por que eu ainda tento. A Gabi tá como? Astuta. Gente, a minha astuta tá em 4. Muito bem. Certo. Bom, a dificuldade pra isso era fácil, é 10 só. Então, acho que a maioria de vocês consegue passar. Vocês notam assim... Vocês notam as mãos dele trêmulas. e a expressão dele, do rosto dele, extremamente preocupado. E ele não encara nenhum dos presentes. Vocês percebem que ele tá humilhado por tudo que aconteceu há poucos momentos. A seguir... Quem é esse? Esse é o do leão. O Ikoma. É. O Ikoma Katsu, que foi desafiado pro duelo e... perdeu uma honra com isso. Ah, tá. A seguir vem uma relutante... entristecida, insegura do Jaiko, a adúltera. Ela faz uma dança sobre pássaros, saudando a chegada da primavera. A performance dela, ela está totalmente descompassada e falha em impressionar as pessoas. Podem jogar um teste de astúcia, dificuldade 15. Vocês têm mais um K1 nesse teste também, inclusive. Espera aí, gente, já vai. Uhul. Ô, Jeff, mas aí então a gente tem que adicionar um K1 antes de rodar o teste ou depois de rodar o teste? Pode jogar depois. Pode rolar aquele embaixo lá, um K1 extra. O meu com o K1 deu os 15 certinho. Deu é. Boa. Ô, Jeff, eu não tô conseguindo achar aqui onde é que vai. O botão, ele tá embaixo na esquerda. Se ele não tá aparecendo pra você, vai no chat ali, nas três barrinhas do lado da engrenaginha. Aí você clica ali e clica na caixinha pra marcar o rolar. Ah, é. Não vou entender nada. O Kenji, ele tá num momento muito difícil, né? Tá. Não se recuperou direito. É, tá ainda meio atordoado tudo, né? Nossa senhora. Jeff, onde que eu coloco? Eu não tô entendendo. Que botão que tem que aparecer? Você foi nas três barrinhas ali do lado da engrenagem, né? Abriu isso, a telinha de macro. Você deixa nem enrolar barra. Isso, clicou na barra. Agora olha na barrinha. Olha no canto inferior esquerdo aí. Apareceu um botãozinho escrito rolar. Não apareceu? Na minha ficha. Na tela aí. No canto inferior esquerdo da tela. Fora da ficha. Ah, cuidado com a burra, Jeff. Desculpa. Relaxa. E aí agora eu coloco um K1? Isso, você põe um nos rolados e um nos mantidos. Deu 3. Não percebi nada também, gente. Não percebeu, tá. Bom, mas enfim, vocês estão comentando uns com os outros o que tá se passando, né? Sim. Tá. Vocês notam que ela tá distraída, extremamente preocupada, e ela olha pra vocês, a expressão que ela tem nos olhos é um misto de medo e esperança. Quem é mesmo? A Doji Aiko. A adúltera. A esposa insatisfeita. Esperança do que, será? De que vocês salvem o macho dela, ué. Certo. Vamos lá. Vou descrever aqui rapidão agora. O Bayushi Ejiro, o do escorpião, ele oferece uma dança descrevendo um lobo espreitando e matando sua presa. Tecnicamente perfeita, tá? Mas a evocação dele pela sede de sangue do lobo é um pouco exagerada. A plateia não gosta muito. Vocês podem jogar astúcia de novo. dificuldade agora é 5. Agora acho que eu consigo. Será que o Kendo consegue? Nossa, agora arregaça. Acho que todo mundo passa nisso, né? Agora. A dança dele é claramente uma referência, uma provocação ao Ikoma Katsu, que perdeu o duelo. Mas eles não eram amigos. Na dança dele é como se ele fosse o lobo e o Ikoma Katsu a presa. O Shiba Heikun, o Bushido da Fênix, ele vai todo sério e aí ele faz uma dança que é mais parecido com um kata de espada, certo? E essa dança ela transparece a intenção de invocar o poder e a força da lendária Fênix. Podem jogar um tese astúcia. O NA agora é 20. Nossa, que bosta. Tá parecendo Chapolin com tanta astúcia. Meu Deus do céu. Piadas que mostram a sua idade. Obrigado, Gabs. Quem passou? Só a Gabi, pelo que eu vi. Certo. Você nota o seguinte, Aya. Ele tá completamente fora de centro. E ele tá consumido por uma emoção negra. Sombria, né? Seria um termo mais correto. Uma emoção sombria. A impressão que você tem, conforme ele faz os movimentos, né, da Fênix acendendo, a impressão que você tem é como se ele estivesse golpeando com raiva pro ar. Tá? Uhum. E conforme ele vai fazendo a dança, tudo, ele vai olhando de um pra um, né? Ali. E ele encara muito, muito feio a Mirumoto Hana. Gente! Gabi, você conta isso pra gente? Opa! Eu acho que meu personagem... Eu conto primeiro pra Mirumoto, né? Fala então... Ele tá te encarando com uma sede no olhar. Aham, eu tô passando assim pro olhar. Você pode segurar esse cara? É? Ele tá no palco? Não, ele não tá mais. Já tá todo mundo sentado ao redor da mesa ali. Continuam comendo e as danças ocorrendo. Pode cheirar pra ver se reconhece o cheiro. Cheirar quem? O que fez a dança? O da Fênix? Shiba. O Shiba, né? Pode. Uhum. Investigação, ênfase notar. 20. 20? É. Porque você não vai grudar o nariz nele, de fato, né? Vai cheirar meio de longe, né? Eu gosto de cheirar diretamente. Deu, 26. Ups! Yomei, quando você funga, assim, oi, dá uma cheirada no que seria o cheiro, o aroma do Shiba Heikun, tá? Você sente um cheiro, é tênue, tá? Porque foi passado um perfume e tudo. Mas você sente um cheiro acre, ácido, por debaixo do perfume de rosas que ele tem, que banham o corpo dele. E é o mesmo cheiro que você sentiu na faca, no tecido. Ah, mano, eu conto, né, gente, eu conto o cheiro falando pro pessoal. Então, gente, sabe o cheiro que eu senti no pano que me fez sair cheirando todas as pessoas desse rolê? Então, tá, né? Para aí, ó. Acho que pode ter sido ele. Eu faço uma cara de tipo, e o que, que a gente faz? A gente soca ele? Pega ele? Pera aí, explica ele, faz por aí. Não, tipo... Eu acho que o que a gente tem que fazer, na real mesmo, é tipo esperar acabar, porque a gente não vai fazer isso no meio de todo mundo, né? Não vou chegar. Então eu acho que esse cara, porque eu senti um cheiro. Entendeu? E aí, vai ser estranho. Eu acho que a gente tem muito problema depois que acabar. Certo. Bom, próxima dança. Kitsune Hetsu, do clã Louva-a-Deus, do grilo. Ele tenta fazer uma dança sobre caçar nas florestas das terras da raposa. Só que no meio do caminho, ele tropeça e cai. Quando ele cai, o Masahiro, ele se desculpa, diz que o chão não deve estar bem limpo, bem polido, e pede perdão. O Hetsu, ele entende e aí ele sai tranquilamente, sem reclamar, sem nada. E por final, os irmãos do unicórnio não oferecem dança alguma, porque afinal de contas um deles está seriamente ferido. E vocês, como que é a dança de vocês? Tá, quem que é aí primeiro? A dança conta a história. Eu vou. A minha dança, ela conta a história de um porquinho. E... matou um passarinho. E tentou entender a lagartixa por causa disso. Matou um passarinho o quê? Um porquinho que matou um passarinho e tentou incriminar uma lagartixa no lugar dele. Boa, Elo. Essa é a minha dança, gente. Ok. Eu vou fazer a minha. Ai. Tá, vamos lá, meu Deus, vamos lá. Tá, eu vou falar alguma coisa? Tem que rolar alguma coisa, verdade? Performance. Ênfase em dança. A descrição dá mais um K1. Dá mais um K1? Isso. Onde está a performance, Jeff? Deixa eu caçar. Deixa eu abrir uma ficha aqui pra ver. Entre meditação e sinceridade. Isso. Experiências altas. Achei. Achou? Eu rolo sem treinamento, só que rolo mais um K1, é isso? Isso, rola mais um K1. Caraca. Deu 11. Só 11? Não é meu forte, né? Certo. Coisa da Bela. Ok. Pera aí. Certo. Guiomei, a sua dança... ela é vista... meio que como ofensiva, uma provocação ali. né, ao do leão, que já tá mais do que humilhado, tá? E aí a plateia não empolga muito com a sua dança, você ganha um ponto apenas. Quem mais? Eu vou. Então vai. Escreva a sua dança. A minha dança, ela fala sobre... topeiras que viviam felizes na terra, mas que de alguma forma, todas as vezes que elas tentavam sair assim, né, pra ver a luz do dia, alguns animais tentavam matar essas topeiras, até que um dia uma topeira consegue sair e se encontra com uma outra topeira de uma outra toca, mas aquela topeira era comprometida. E eles têm um caso de amor. Então, um dia, uma outra topeira que não gostava das outras topeiras decidiu matar o rei topeira. Incrimina. É Hamlet isso. Nome disso. É. E aí matou e botou a culpa na outra topeira que se afundou na terra em desonra. Caramba. Tá, joga performance, você tem mais um K1. Tá, cadê performance? O que eu achei? Por favor, vai, minha dança. Foi boa. Agora é mais um K1. Boa. Sua dança é muito, muito, muito boa, muito apreciada por todas. Certo? Você ganha 3 não pontos. Dá pra... O que você ia perguntar? Enquanto eu tô fazendo a minha dança, igual Hamlet, eu consigo perceber alguma reação diferenciada de alguém? Pode tentar. Os meus parceiros percebem a indiretinha que eu tô fazendo? Ah, eu acho que com certeza, né? É. Perceberem também? Eu acho que com certeza todo mundo percebe. Você joga um teste de investigação notar aí. Vamos ver. O que você nota ao seu redor. Quem vai agora? Vou nessa. A minha é uma dança das espadas que envolve alguns movimentos de luta com Ragatang Oriental. E é em homenagem a todos os guerreiros que morreram em combate pela justiça. Eu juro que eu entendi Ragatang Oriental. Foi o que eu entendi também. Tá, joga também dança. Performance, ênfase em dança. Também tem mais um K1. Performance é sem ênfase? Se tiver ênfase na dança, jogue com ênfase. É que deu bom. Eu não esperava tanto. Quanto deu? 34 no total. Porra! Caramba! Você faz uma reverência aos antepassados, a guerreiros que morreram bravamente, defendendo o império, morreram em nome da justiça, sem pestanejar. a sua dança, ela é extremamente apreciada por todos e você é ovacionado ao final dela. Obrigado, obrigado. Nem flow é do menino. 3, 15... 30... Pode ir? Não, é mais 5. São 6 pontos. 5 pontos. Quem vai agora? Eu vou. Go. Bom, primeiro, vai ser bem breve, assim. Eu imito uma coruja e imito uma coruja como se ela estivesse observando, assim, né? E olho assim, faço uma performance que eu olho pra todo mundo, né? E que eu vou andando, assim. E olhando pra todo mundo, igual uma coruja mesmo, né? Uhum. Escondida. E no final eu simplesmente faço um símbolo de uma fênix, assim. É como se eu estivesse esculpindo uma fênix pra homenagear o WhatsApp. Caramba, que sensacional. Você tem 2k1. Nesse teste seu de performance. Como que faz? Agora vamos lá, que eu não sei. Joga performance, né? Isso, performance. E tem 2k1 pra rolar extra depois. Ah, peraí. Sem treinamento. Tá. E agora, como que jogo os K1? Clica lá no botãozinho de rolar. Aí você vai colocar 2 nos rolados, 1 no mantido. Então 2K1 não, 2K2 pode rolar. Era dados rolados, 2. 2. Dados mantidos, 2 também. 2. Nossa. Caramba, foi horrível o teste, hein? Muito ruim. Ah, boa sorte, Gabs. Caraca. Acabou de ver. Você gastou tudo no começo, a culpa é sua. É isso. É o quê? Tá. Apesar de ser uma bela homenagem, tá? E emocionar principalmente o Isao Masahiro, tá? A sua técnica não é perfeita. E os juízes, eles, apesar de eles aplaudirem e agradecerem a homenagem ao falecido, tá? Eles descontam pontos de você por conta da técnica. Ganha 1 ponto apenas. Beleza, eu faço alguma coisa com esse ponto ou não? Não, isso eu tô computando aqui pra ver quem vai ganhar o torneio. Ah, tá. Vai lá, quem vai agora? Sobrou eu. É, só sobrou você, né? Bom. Então a minha performance é uma procura, depois uma perseguição e uma captura de um espírito maligno que está perturbando as pessoas de uma vila. Ah, interessante. Você joga... Então, o teste de performance. E aí você tem... Deixa eu ver. Você tem 2k1 extra. Nossa. Deu 29. 29? Nossa, muito bom. É, muito não sei bom. Como. Técnica perfeita, fazendo uma homenagem às fortunas, ao exorcismo, tá? E aí você ganha... 5 pontos também. Excelente. As danças terminam, todas elas. E depois que elas se encerram, as pessoas elas começam a se levantar e relaxar e conversar e vão saindo dali, cada uma vai indo para um canto. O Isao Masahiro ele agradece muito pela demonstração, diz que o Lorde Asako Shizu no outro mundo, no além, né? Ele deve estar muito feliz por receber essas homenagens todas. E agradece muito cada um de vocês. E aí as pessoas agradecem também, né? Agradecem o agradecimento. E aí vão se levantando e vão saindo. Cada um vai indo para um canto. Tá? Nisso já é passado das 4 da tarde. O que, que vocês vão fazer? Atrás do cara da Fênix. Atrás do cara da Fênix? Né? Certo. Como que vocês vão atrás dele? Como vocês vão atrás dele? De que jeito? Aqui a gente vai em bondinho, Jéssica. Ah, mas eu acho que respeitosamente, assim, sabe? Tipo, pra não dar muito alarde que a gente sabe, tá ligado? Vocês vão seguir uma pessoa respeitosamente. Vocês a gente vão seguir uma lista aqui e chegou a vez dele, hein? Tá, mas vocês vão seguir ele ou vocês vão simplesmente chegar e conversar com ele? Não, vamos seguir, né? Furtivamente, assim, enquanto John Hopper decidiu. Ah, furtivamente? Tá, joguem. Bom, por falar em honra. Não, tô falando de mim. Por falar em honra, cada um de vocês pode ganhar 2 pontos de honra pelas performances. Que alegria! Sim. E aí ganham pontos extras de honra. O Kawakami, a Aya ganham mais 2 de honra e o Shiro ganha mais 1 extra. Quantas bolinhas que é pintada? Eu não entendi ainda a lógica. Vocês vão ganhar 2 bolinhas. Ah, tá. Ponto é a bolinha. Até porque ela parece um ponto mesmo. Nível de honra é quando você preenche 10 bolinhas e você ganha um nível. Mas o número ele continua parado, então. O número continua... Não sei. Preencheu todas as bolinhas? Não. Então continua parado o número. Jefferson, o meu preencheu todas as bolinhas, só que... Quando eu reseto as bolinhas, fica uma marcada. Ah, é assim mesmo? Pera aí, deixa eu ver aqui. É só clicar no quadradinho. É, clicar no quadradinho, isso. Ah, beleza. Aí você sobe no número, né? Um nível de honra a mais. Beleza. Bom, vocês vão se esgueirar então furtivamente pra seguir o Shiba Reikun, certo? É, eu vou. O resto da turma eu não sei. E aí, gente? E aí, resto da turma? Eu queria ir. Não. Umas 4 da tarde. Tá. Outra opção é ir até o quarto dele, esperar ele chegar e aí pedir pra conversar com ele. É uma boa. A Elo vai seguir? Eu vou, mas é porque eu, se não me engano, tenho a sensibilidade do lado. Não deu pra entender, Elo. Eu acompanho ele. Eu disse que eu vou para uma pessoa que tem sensibilidade. Nossa, não entendi. Alguém conseguiu entender? Eu também não. É, tá complicado de entender. Eu vou porque eu tenho furtividade. Gente, desculpa, eu tava tampando o fone. Ah. Ah, tá. Vai na furtividade. Jefferson. Aham. Como que funciona um feitiço? Você pode usar mais de uma vez o mesmo feitiço? Sim. Repetidamente? Quando você for utilizar um feitiço, você vai gastar... o slot, né? Você tem uma quantidade X de feitiços por anel, de acordo com o seu anel. Vamos supor que você tenha terra 3. Então você tem 3 feitiços de terra para fazer diariamente. E pode ser 3 feitiços distintos ou o mesmo feitiço. E se for um feitiço nível 2, são 3 que eu posso fazer? Ou é só... Sim, 3 também. Tá. É, mas acho que não vai adiantar. Que eu tava pensando. Que, bom, se alguém precisar entrar furtivamente em algum lugar, eu tenho uma magia que pode auxiliar nisso. Só que precisa ter chão no local. Segundo andar não rola. Certo, não. Entendi. É. Tem que ser chão solo mesmo. Melhor ela ir, né? É porque é magia de terra, né? Tem que estar em contato com a terra, então. Certo. Se não mandar, não vai rolar mesmo. Bom, Guiomei, joga furtividade, então. Me desejem sorte, gente, porque é isso que eu tô nesse negócio hoje. Onde tá a furtividade nessa ficha, Jefferson? Lá em perícias baixas. Perícias baixas. Como? Baixas perícias. Perícias baixas. Eu não acredito nisso. Caramba, Elon. Bom, a dificuldade... É óbvio, né? Eu vou rolar pra ele um teste de percepção pra ver se ele percebe que está sendo seguido. Não vai perceber nada. Percepção. Está na água. Que ele tem 3. Então, 3x3. 3, 3. Dois. Filha da puta. 19. Ganhei de você? Ganhei. 14. Ele tá subindo, indo na direção do quarto dele. E aí ele para antes de chegar no quarto. E aí ele olha pra trás e vê você. Eu tropeço. Seguindo ele. Eu tropeço. Você tropeça? E caio em cima dele. É. Ok, quando você tropeça, ele vai e te ampara, te ajuda, impedindo você de cair. Ele olha pra você. Está bem? Guiomeissa. Aí eu falo... Gente, eu vou mentir na cara dura, que se foda. eu falo que mais ou menos que todos os eventos do dia e da noite anterior me deixaram muito abalada. E tá sendo difícil usar os meus sentidos, né? Que eu tenho além, assim, que eu não enxergo. E tá sendo meio difícil me guiar assim, pela casa. E acabei me distanciando do meu amigo do caranguejo, que é o King. Certo. Então eu não sei muito bem o que eu tô fazendo da vida nesse momento. Tá. Ele fala pra você: não se preocupe. Vou pedir pra que um dos servos a acompanhe até onde está o seu amigo. E aí ele faz um gesto, né? Eu posso aproveitar e dar uma tirada nele de novo? Aquela. Com certeza. Ok. Agora finalmente você tá com o nariz encostado na pessoa. Você vai rolar com 2k2 extras. Tá. Eu posso rolar os k2 depois? Pode. Que coisa. Puta que pariu, Elô. Caraca. 18 foi bom. Certo. O 2K2 me salvou. É, tá certo. Você cheira e finalmente você reconhece aquele cheiro acre, ácido, como se fosse sovaco azedo. O mesmo cheiro que você sentiu na roupa, no pedaço de roupa que tava na mão do morto. É o mesmo cheiro que tem no corpo dele. Ai, que fomejo. Eu viro pra ele e pergunto, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Hã? Shiba Reikun. Como é o nome dele, velho? Shiba Reikun. Tá. Eu viro e falo, Shiba Reikun-san. Shiba Reikun-san. Por que o seu cheiro é igual ao que eu senti na cena do crime? Nossa. Caraca! Nossa senhora. Caramba! Aqui a gente trabalha na sinceridade. Ô Elô, quanto você falou tinha alto, de honra? Falo alto pra qualquer pessoa que me aperta o ouvido. Quanto é que você tinha de honra mesmo? 5.3, acho que é isso. Deixa eu ver. Agora você tem 0. É. Mano, perde, sério. Dá licença. Perde 3 pontos de honra. Ponto 3. Perde 3 pontos de honra. E olha pra você espantado. Meu cheiro na cena do crime? Mas do que você está falando? Hã? Jeff, 3 bolinhas. Bolinhas. Sempre bolinhas. Como meu cheiro na cena do crime? Do que está falando? Você está me acusando de alguma coisa? Não, eu só, tipo, falo Shiba Reikun-san, eu estou apenas fazendo um questionamento. Eu investiguei a cena do crime a pedido do nosso anfitrião, como que é o nome dele? E Sawa Masahiro. O nosso novo anfitrião, Sawa Masahiro Nyo-san, e o seu cheiro estava lá. E aí eu estou fazendo esse questionamento baseado nas informações que eu tenho. E quero saber a sua versão da história. Onde é que o senhor tava? Por que que seu cheiro tava lá? É isso. Pra quem que você falou mesmo que você tava com sentidos meio ruins? Foi pro mesmo cara. Não. Falei desde que eu morreu com tudo que aconteceu hoje. Teoricamente lá não tava sentindo ruim. E eu tô com o canuca do cara do meu lado, né? Certo, mas eu quero entender pra quem, lembrar pra quem que você falou isso daí. Você falou pra, teve uma pessoa que você falou, não, hoje meus sentidos não estão muito bem. Foi pra esse cara, Jeff, pro cara que eu perguntei. Pra ele mesmo? Aham. Ok. Ele vira pra você e ele responde assim, bom, ao invés de levantar essas hipóteses absurdas, eu acho que você deveria se conter, pois foi você mesma que disse que seus sentidos não estão funcionando bem. O que você está querendo insinuar com essa pergunta? Eu não quero insinuar nada, eu só falei o que eu senti. Inclusive, só lembrar que eu já falei pra toda a turma que o cheiro dele era igual ao que tava na cena do filme, tá? Não pra ele, certo. Ok. Eu falo, não, eu não quero insinuar nada, eu tô falando o que eu percebi. Se o senhor não tem argumentos pra me responder, aí, né, não é comigo. Eita, Heloísa, você já perdeu quantos bolinhas? Certo, vocês, os demais, vocês estão subindo pra conversar com ele, é isso? Um pouquinho depois dela, que foi na furtividade? Acho que sim. Vocês chegam a ver essa cena, aí não é comigo, né? Ele olha pra ela irritado. Por um acaso está me acusando de alguma coisa? quem tá se acusando é você. Eu só perguntei porque eu tirei igual. Não coloque palavras na minha boca. Eu só estou tentando... Próximo duelo já tá marcado, já. Eu percebi. Em primeiro lugar... Eu não sei de que cheiro você está falando. É impossível que meu cheiro esteja em qualquer lugar, a não ser no meu corpo aqui. Em segundo lugar, você está levantando uma acusação séria contra mim. Está insinuando que eu estive na cena do crime? É isso? Ou não tem coragem pra dizer? Eu não vou falar uma coisa que eu não falei. Eu falei que eu senti seu cheiro lá e quero saber o porquê. Mas você tá desviando disso o tempo todo, me acusando de volta. Então, assim. Pois eu lhe respondo. Porque como você mesma disse, seus sentidos não estão funcionando bem. Você só pode ter se confundido. A gente pode atacar ele? Quê? Atacar como? Morreu. E morreu. Eu acho que isso pede uma continuação. Nossa, começou a chover pra caralho, viu, Nana? Nossa, caramba. Enfim, acho que a gente deve continuar na próxima semana. Eu concordo. Vai ter um bate-boca aí. Ixi. Só a última frase, vamos lá. E aí, conforme ele começa a erguer o tom de voz, começa a aparecer gente ali, né, pra ver o que tá acontecendo. Começa a vir gente de todo canto, inclusive o Isao Masahiro aparece, né, o novo anfitrião. E aí ele pega e ele reafirma. Pois é isso. Seus sentidos não estão funcionando, você só pode estar se confundindo. Eu exijo que retire as suas palavras. O que você faz? Ai, gente, eu vou retirar ela, não. Vai toda merda. Eu sei o que eu senti. Não falo isso pra ele, mas eu tô falando pra vocês. Eu sei o que eu senti. Eu saí farejando todo mundo nessa frase, entendeu? Eu mereço esse momento. Eu não posso dar um sinal pra ela, mas ela é cega. Pra ela não voltar atrás. Pra ela não voltar atrás? O cara tá trucando, ele pediu 6. Se eu sentir esse cheiro é porque eu mereci, entendeu? Não, gente. Eu olho pro anfitrião e falo que a nossa samurai de estimação nunca errou antes. Então temos que confiar no cheiro dela. No nariz dela. O nariz da Guilmei nunca errou. A nossa samuraizinha de estimação. O Masahiro, ele olha, mas... Do que está falando, né? E o Shiba Heikun... Então, retire o que você disse. Eu exijo. E ele tá exigente, ele. O que você fala pra ele? Peraí, Jeff. Bom, eu retiro. Pede truco ou vai correr? Eu retiro o que eu disse se você tiver como provar que você não tava na cena do crime na hora que ele aconteceu. Oh, não. Se não, é a minha palavra contra a sua. Eu não estava. Eu estava nas salas de banho. E minha palavra já basta pra provar o que eu digo. Não. Mas quem estava na sala de banho não era... Desculpa, gente. Só vocês me ajudam aqui. Não é a outra lá? Mas é separado. Menino de menina. Ah, é separado. É. Eu acho que a gente tem que ficar pra cima dele depois. Mas ele não tem como provar que ele tava lá, né? Tipo. Ah, gente, eu vou lançar um interrogatório nesse mano aí. Semana que vem. Retire o que disse! Vai sair, Mentira! Ele já gaguejou falando comigo. Dá licença, se ele não tem culpa no cartório. Jeff, eu consigo ver nele se tem alguma coisa de suspeita, não sei. Consegue? Que tipo de coisa suspeita? Como assim? Não sei. Tipo, se ele tem. Nossa, Jeff, a veste do cara do dragão tá desaparecida ainda, né? Ainda. E qual que foi a arma do crime mesmo? Uma faca. Tá, então eu olho pra ele e falo, se você não tem nada a esconder, não se importaria se o nosso anfitrião pudesse procurar no seu quarto a veste do... Como que é o nome do cara do dragão? Mirumoto Hai. Do Mirumoto Hai e a faca que foi usada para o assassinato. Ah, vamos de novo. Ele pega, ele olha nos seus olhos, tá? Ju, o que você tá fazendo? Você tá tentando ver alguma coisa suspeita? Uhum. Tá ali no meio, ele olha feio para você. Olha feio para você, olha feio para... É, para você, olha feio para Guiomei. E ele fala, isso é um ultraje. Eu não tenho nada a esconder. E se você está tão ousada, tão disposta a me acusar dessa forma, então deve estar disposta a defender a sua honra num duelo. Já tivemos um hoje. Sangue. Será simples. Tripas. Mais um. Você não tem provas contra mim. Então, eu exijo eu um julgamento por honra num duelo. Acho que eu sou bichinho. Vamos lá pra fora. Não. Não. Pega o cajado. Não, tipo, eu olho pra ele. Tudo bem, eu posso evitar o duelo desde que... Você aceita que a gente olha as suas coisas. Porque se você tá correndo tanto de medo disso, ao ponto de não responder nenhum dos meus questionamentos de forma concisa e precisa, eu acredito que todos nós podemos levar em consideração que talvez o senhor tenha algo a esconder. Quem não deve, não teme. Exato. Quem não deve, não teme. E você está querendo fugir de um duelo. Eu já falei que eu aceito o duelo, mas eu quero que o senhor permita que vejam suas coisas. Você não tem o que exigir aqui. Você nem daqui é. Vem de terras distantes e me acusa injustamente. E falo, eu não lembro o nome dele, mas é... Masahiro. Masahiro-san, como o senhor solicitou pra gente ontem à noite, nós investigamos a cena do crime e o assassinato do homem que morreu. E o... O senhor aqui presente do meu lado, o cheiro dele está em uma das evidências da cena do crime, que é justamente um pedaço da boca do homem do dragão que foi acusado. E por algum motivo, o cheiro dele está nessa roupa do homem que seria do dragão. Então, temos aqui, né, um empecilho, porque ele se recusa a deixar que o senhor, veja bem, o senhor reviste o quarto dele. Através das provas, tanto da arma do crime, quanto da prova que incrimina ele. E ele foge disso, ligando um duelo. Quando eu aceitar, eu aceito. Porém, acredito que a justiça possa ser feita. E eu não vou deixar isso passar, porque eu sinto medo de confrontar alguém que não é do meu clã. Como o senhor me pediu, eu irei me... Para fazer com que a verdade permaneça, está aqui. Fica nas suas mãos. Você decide o que você faz. Você não tem problema? Ora, cale-se. Ele interrompe você. Masahiro-san. As palavras de uma débil garota que afirma que seus sentidos não funcionam, não querem dizer nada, não provam nada. Um cheiro não prova nada. Qualquer um pode ter um cheiro parecido com o que ela disse ter sentido aqui. Isso não prova nada. Se quiser verificar meu quarto, senhor, fique à vontade, mas eu exijo que minha honra seja restaurada, que essa ofensa seja paga com sangue. Bom, tô esperando a resposta do anfitrião. O anfitrião, ele olha e ele fala: Shiba Reikun-san, sua honra será restaurada no devido momento. Agora, se me permite, gostaria de olhar no seu quarto. Uhum. À vontade. Eu acho que devia ir mais gente junto, entendeu? Porque eles são da ciência e eles podem estar de complô. Ok. Não falo isso pra todo mundo. Mas agora, gente. E aí vocês entram no quarto do Shiba Reikun, finalmente. Vamos encerrar? Vamos, eu preciso muito no banheiro. Gente, 3 pontos de XP pra todo mundo aí. Uhul. Show de bola. Eu tô juntando, eu não sei nem pra que eu tô juntando, mas é isso. Compre perícias, compre vantagens. Gaste XP. Tô pensando.